Essa ação civil pública, ajuizada conjuntamente com o MPF, remonta um expediente instaurado anteriormente que buscava apurar a venda no Brasil do utilitário Amarok da companhia Volkswagen. O que se tem na realidade é que referido utilitário ele foi comercializado no Brasil com a utilização de um software. Software esse que falseava as informações ou testes sobre a emissão de gases poluentes no tráfego desse veículo. E isso foi possível porque, na realidade, é um grande escândalo internacional que inicialmente foi revelado pelos Estados Unidos e depois confirmado pela própria Volkswagen. Aqui no Brasil, houve a confirmação pela Volkswagen da utilização desse software a partir de 2011. Então, por isso, nós ajuizamos essa ação na Justiça Federal, até porque há processos e expedientes do IBAMA no que respeita esse veículo. Então, o que nós pedimos, basicamente, é o recall desses veículos a partir de 2011, que é uma data de confirmação da própria Volkswagen, e pedimos também danos morais coletivos, que chega à casa de 60 milhões de reais. Esta iniciativa, ela é importante porque, na realidade, o que se tem é a quebra da confiança. A confiança é um grande valor em um princípio do direito do consumidor, e nesse caso o que nós percebemos basicamente é o seguinte: é que a Volkswagen, ao alienar, ao comercializar esse veículo, ela escondia as reais intenções enquanto fábrica e, o pior, defraudava a veracidade, defraudava a informação correta que os produtos devem ter para a sua utilização. Isso vai contra, de forma tranquila, o artigo 30 e o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, né? Afora a questão também do dano ambiental. Então, a situação é uma situação de causar espécie, e em função disso nós ajuizamos essa ação a fim de que a comunidade de consumidores e o meio ambiente seja devidamente reparado.